Boa noite. Começa agora mais um papo de jornalista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Max Fischer e está começando a segunda parte do Papo de Jornalista Especial de Indicações. Do meu lado direito, a charmosa Débora Sistaride. Charmosa! E do meu lado esquerdo, o risonho João Paulo Caldeira de Mello. E no lado esquerdo. Boa, Max. Gostei dessa sua apresentação lá. Fui eu que comecei a fazer essa apresentação no podcast das mulheres. O Max copiou minha ideia. Ô, Max, do que se trata esse nosso segundo bloco, hein? Eu fechei a pauta. Não vou seguir mais roteiros. Mas eu não quero me prender a nada. Agora eu vou fazer que nem o Jack Kerouac. Pulando de uma indicação pra outra. Tá certo. No nosso segundo bloco, a gente vai falar sobre filmes ou série de televisão que a gente tem acompanhado recentemente, ou que a gente acha que vale a pena ser assistido. E eu vou começar com a minha, que é o documentário sobre o grande, o único, o primeiro e o último Raul Seixas. Bem, é um filme desse ano, ele, segundo os dados que eu achei na internet, mais de 100 mil pessoas assistiram o filme, rendendo bilheteria de 1,3 milhões de reais. Não foi o suficiente para pagar o filme, o orçamento foi de 2,4 milhões de reais, e basicamente o filme é a história da vida do Maluco Beleza. Então fala desde o nascimento, desde a vida dele lá no Nordeste, que ele era fã do Elvis Presley, como é que ele montou uma banda da Jovem Guarda quando era novo, como é que ele fez sucesso, fala das famílias, fala dos amores, fala dos filhos, fala dos shows, e conta a vida inteira até a morte dele e um pouquinho mais. E Johnny pode meter o pedelho. Então, eu saí pra levar o cinzeiro lá pra fora e eu não ouvi o que você falou. Então, mas o filme é bem legal, assim. Você falou da questão da edição do filme, é muito bem feito. É, aliás, eu, pelo menos às vezes, apesar de ter feito meu TCC em documentário, eu tenho preguiça pra documentário. Mas aí, quando eu paro pra assistir um documentário, eu vejo que eu tô errado. Como é o caso do Raul Seixas, do filme do Raul. Que é um filme muito legal, assim. A edição é bem rápida, é feito por gente que de música mesmo, né? Eu acho que é pessoal de VH1 e MTV. E, meu, é bem interessante. A edição é toda rápida e ágil e conta as histórias, doideira. Mas é bem focado nas histórias e nas doideiras, assim, né? Uhum. Você é músico. Gostaria de saber como é que eles gravaram o CD e tal. Ou CD tal, e parece bem de leve no filme, assim. É mais focado no drama da história do cara, né? Teve um fim meio triste e tudo mais. É, teve algumas cenas que até a gente pode criticar por motivo A, motivo B. Eu faço só uma crítica, eu acho que eles abriram demais, eu acho que eles podiam ter se concentrado em algumas histórias. Por exemplo, o caso do... tem um cover do Raul Seixas, que é idêntico ao Raul, que aparece no começo do filme, que quando eu vi eu falei, puta que eu pariu, de onde tiraram uma imagem do Raul Seixas dirigindo uma moto em São Paulo. Aí depois aparece o cara, né, contando, ah, meu nome é tal, eu sou cover do Raul há tantos anos, etc, etc e tal. E o cara fala isso e desaparece. É verdade, esse cara podia ter aparecido mais, porque... É engraçado, assim, o filme ele tem essa coisa de maluco, beleza? E parece que a tônica do filme é isso, porque todo mundo que é entrevistado é meio maluco, cara. Tipo, todo mundo, ah, tem o Paulo Coelho, ó, obviamente, o Paulo Coelho é meio doido, mas tipo, todo mundo que parece que cruzou da vida do Raul é tipo tudo meio maluco, entendeu? Ou então foi essa a ideia que os caras tiveram, né? Vamos deixar todo mundo meio maluco, né? Segundo o site do filme, foram 94 pessoas entrevistadas. É, um bocado. 400 horas de gravação. Aí você é reclamando das horas de... Não, assim, tem algumas cenas que vale muito a pena. O Paulo Coelho tá genial nesse filme. É. Ele faz o... Ele contou algumas histórias do Raul, da... Quando os dois se meteram na sociedade alternativa. É genial. Ah, tem uma historinha sobre a mosca, mas a gente não vai comentar aqui, senão estraga umas coisas do filme. Mas tem uma curiosidade que não tá no filme, mas que eu acho legal te comentar, é que tem muita, mas muita, muita imagem inédita, tanto que um produtor numa entrevista falou que pelo menos um quarto do orçamento total do filme, que a gente já comentou, mas vale a pena repetir, que foi de 2,4 milhões de reais, foi pago só em direito de algumas imagens. Ver as mulheres do Raul, ver os filhos dele, tem o neto do Raul Seixas, que até a respectiva mulher fala, né? Ah, esse daqui é o filho que o Raul nunca teve, que é idêntico ao Raul Seixas. Ele só teve filha, é isso? Ele só teve filha. É. Não, e é engraçado, porque tem umas filhas dele que ele nunca viu. Não sei se tá mais em cartaz, mas vai assistir esse filme aí, ou então aluga. Ele é bem legal, assim. Dá pra se divertir bem com ele e aprender muita coisa. Apenas fazer a comparação, né, também sobre biografias ou tentativas de biografias. O Heleno, né, que conta com o queridinho da mulherada, o Santoro, quando... Oh. Então, né, que conta com o queridinho da mulherada, na época que eu peguei os dados, ele tinha visto apenas por 80 mil pessoas em todo o Brasil, com bilheteria de 905 mil reais, ou seja, não pagava acho que um sétimo do que tinha sido gasto na produção do filme. Uhum. Ou seja, o Wake jogou dinheiro no lixo. Bom, então, minha primeira indicação vai ser de uma série que tá fazendo sucesso aí, né? Que chama How I Met Your Mother e que eu tô viciadona. Aqui em casa a gente assiste, tipo, em maratonas, porque eu e meu pai e minha mãe a gente pegou pra ver, né? E como meu pai não passa muito tempo em São Paulo, tem que ser de final de semana. Então, de final de semana, cada final de semana a gente assiste uma temporada inteira, basicamente. A gente fica o dia inteiro em casa assistindo How I Met Your Mother. É nosso programa de sábado à noite e domingo à noite. E, sei lá, eu tinha há uns bons anos assistido alguns episódios, assim. Eu assisti, acho que a terceira temporada inteira e tal. E aí mudou o horário, né? Que passava num horário bom, aí de repente eles botaram tipo de domingo, meia-noite. Aí ferrou, eu não consegui mais ver. Mas aí, graças ao advento da internet e dos downloads, a gente tá conseguindo aí, né, voltar ativo. E é muito legal, a série é muito engraçada, tem umas sacadas muito boas. O personagem preferido, acho que de todo mundo, é o Barney, porque ele é sensacional, que é interpretado pelo Neil Patrick Harris, que é uma graça de pessoa. E pra quem não sabe, o Neil Patrick Harris também foi, tipo, astro adolescente, né, na década de 80. Tipo, ele era o que nem o John Cusack, o Johnny Depp, etc. E aí ele, enfim, é uma boa curiosidade. Também explica muito do que eles falam em alguns episódios, isso, né? A vida dele, principalmente, dos outros personagens nem tanto. Mas a dele, a vida real dele, tem muita coisa, assim, que eles acabam usando na série. É bem interessante. Ele é muito um cara muito... Sei lá, que você não espera gostar, mas, né, a personalidade dele, assim, na série, mas é muito boa. E, enfim, eu super recomendo para as pessoas verem, porque é muito engraçada, é muito boa a série mesmo. E é isso. Uhum. A série está atualmente na sua sétima temporada. No momento que a gente grava esse podcast, na semana que vem, rola a season finale com episódio duplo. E, pelo que eu não falando, a oitava temporada, no ano que vem, deve ser a última. Ou pelo menos deve responder a grande resposta. Quem diabos é a mãe? João, faça a sua primeira indicação de série e ou filme. Deixa eu ver se eu tenho indicação de série. Ah, não tem indicação de série. Eu vou falar de uma série agora que vocês estavam falando de séries. Que eu tô sentindo uma falta desgraçada. E como eu não sei baixar... Vou falar de duas rapidinho. eu não sei baixar. Eu não sei, quer dizer, eu sei, mas eu tenho preguiça. É do 30 Rock. Faz tempo que Nossa! Boring! Faz tanto tempo que eu não assisto, porque a Sony... Primeiro, porque eu não tô mais desempregado, né? Algum tempo. E segundo, porque a Sony mudou o horário deles, assim, e jogou pra de meio da madrugada. É uma série muito legal, não vou ficar contando a história de nada. Segunda série bacana que aí, às vezes, eu assisto é o Community da Sony também. Community! Sim, a história se passa numa faculdade comunitária. Eu não sei se tem uma coisa equivalente a isso no Brasil, né? E os caras, meu, só tem idiota, né? É tipo aquelas séries fantásticas, porque todos os personagens são uns imbecis, assim, todos eles. E o do Chevy Chase, ele é imbecil e filho da puta, né? Somado. Assim. A cara dele. As pessoas odeiam ele e tal, e ele se fica. Puta, mas é um bagulho muito engraçado. E os roteiristas, cara, são uns completos malucos, porque tem uns episódios que não tem nada a ver com nada, sabe? Uma viagem, tipo, tava vendo um que tinha um bagulho relacionado a zumbi, e os caras tinham que fugir, sabe? Os negócios. É outro que, meu, ia ter um. Os caras fizeram um campeonato de paintball ao redor do coisa. Só fazer um comentário rápido sobre Community. A série, pelo menos que o Johnny, ele. É, não sei se ele, porque ele não assiste a série muito, ou porque ele esqueceu, ela faz muita homenagem à cultura pop atual. Ah, claro. Então, todo episódio tem uma piadinha com alguma coisa referente à cultura pop. Tanto que até ele falou, né, teve um episódio de zumbis, tem um episódio que eles brincam com os Inglourious Basterds. Ah. Tem o que é o... Que é o Chene, ele faz um pequeno exército e é os Chene's Bastards, alguma coisa assim. É. E tem. Ah, mas a melhor piadinha de humor é a do Beetlejuice. Que se você pegar na série, acho que no meio da temporada, primeira temporada alguém fala Beetlejuice, no meio da segunda temporada alguém fala Beetlejuice, uma conversa, e quando no meio da terceira alguém fala Beetlejuice, aparece uma pessoa fantasia de Beetlejuice, tipo, passa atrás do corredor. Ah, legal. Eu não assisto muito, mas meu, é uma série muito boa, assim, tipo, uma das mais interessantes que tem por aí. E outro que eu recomendo, que eu baixei, né, e que eu recomendo bastante, é a The Office, a versão original britânica, com o Ricky Gervais. É bem legal, assim, é tão boa quanto e até um pouco melhor que a versão americana que passa aí no FX. Mas é muito, muito bom. Só teve duas temporadas, então pra baixar é sossegado, né? Mas é bem bom, é bem legal, assim. Aí você fala, ah, mas eu não gosto de humor britânico. É, tem um pouco de humor britânico, pero no mucho, né? Não é aquela coisa, sei lá, que o Max gosta. Falar sobre a Eureka, é uma série americana lançada em 2006. Ela, basicamente, o conceito dela... É uma cidade secreta criada nos Estados Unidos depois do final da Segunda Guerra Mundial, que o governo falou, meu Deus, a gente quase perdeu a guerra, vamos juntar todos os gênios do país, eles vão viver em segredo nessa cidade, onde eles vão poder fazer experimentos e vão, sabe, fazer a nova tecnologia do futuro. Só que acontece, tem a Polícia Federal Americana, tá me fugindo o nome agora, que ele tá atravessando o estado, né, que ele tá... A filha dele tinha fugido de casa, ele tinha... Pegou ela, tá levando de volta. Só que como todo homem, ele não pede direções, ele acaba se perdendo, ele acaba caindo na cidade. Acontece uma série de problemas e o cara acaba se tornando o novo xerife da cidade. Só que acontece, o cara é burro como uma porta. Não que ele é burro, ele é ignorante, assim por dizer. Então tem um monte de cientista falando, não, porque a partícula se mistura com o átomo, o que faz vai fazer tal coisa. Ele, como, sei lá, uma batida de carro. Aí vira o cientista, mais ou menos isso. É uma série muito legal, tá na última temporada, tá na quinta. Eles fizeram uma excelente homenagem à realidade virtual no começo da temporada. E eu acabei de dar um spoiler sem querer, mas... O Max, ele quer falar tanto que ele acaba dando vários spoilers. Fala que querer. Depois reclama com a gente que fica longo, né? Isso é uma coisa, e eles fazem muito também homenagem aos grandes cientistas da história, tanto que no comecinho da quarta temporada, eles têm até o próprio Einstein fazendo uma participação, como se estivesse na série. E... Tô vendo muito filme que nem eu vi isso aí com o Max, né, do Raul. E outro documentário que eu parei pra assistir, que eu também... E, cara, me surpreende, apesar de eu não ter terminado de assistir, é o Inside Job. Eu não sei o nome em português. é, Trabalho Sujo, se eu não me engano, que é com o Matt Damon narrando o Oscar de... Ah, obrigado. Enfim, é um filme de 2010 que fala da crise financeira de 2008 e tenta explicar o que, que aconteceu naquela época e também o que levou e as mutretas que levaram, né? Por isso, Trabalho Sujo. O que, que é bacana? Ele tem a narra... Aí eu achei que o filme fosse aquelas coisas tipo Michael Moore, né? Aqueles bagulho meio de comunista. Mas não é, cara. Aí que eu fiquei meio confuso. Pô, os caras ficam lá criticando as financeiras e os bancos o tempo inteiro e ele foi filmado pela, sei lá, Warner. Então eu falei... Eu fiquei meio confuso como é que eles arranjaram. Não, pra Sony. Da onde eles tiraram o dinheiro? Enfim. É, ele é narrado. Aí começa, né? Narrado pelo Matt Damon. Que é então, lindo também. Nossa, é, então, é, mas linda, ele, né? Até a parte que eu vi, ele não aparece, ele só narra, então desculpa, mas o filme é legal. Ele não aparece, ele só fala, mas ele tem uma voz bacana, né? E. Puta, mas o filme é bem, bem legal, assim, o começo dele tem umas puta cenas de Nova York, assim, aí os caras falam de umas coisas assim do sistema financeiro e de como é que eram os corretores, e que os caras ficavam usando droga pra caralho que ainda usam e não sei o que. Meu, é bem legal, eu não consegui terminar de ver, porque um dia eu tava aqui e tá no computador, né? Eu ficava lá, pá, e aí vinha o Max falar, ô, você fez a pauta já? Eu falava, calma, Max. Aí ele vinha de novo, oi, a pauta. Eu falei, calma, Max. Oi, aquele texto. Eu falei, calma, cacete, eu não consegui ver, entendeu? Aí ele ok. Coloca a culpa no editor, né, maldito? Ah, mas ele tá certo, ele tá na razão dele. Vocês, assim, comentem aí, o Max está certo ou não. Tá, eu queria indicar uma série agora, que é uma série que já acabou faz tempo. Mas ela é sensacional, vale a pena pra quem curte cultura pop da década de 70, que é o The Seventh Show, que foi a série que pôs na mídia um monte de gente que agora tá fazendo super sucesso, como Ashton Kutcher e a Mila Kunis, né? E a história se passa mesmo na década de 70 e é muito boa, porque as referências são de coisas da década de 70. Eles se vestem perfeitamente... As personalidades de cada um deles é exatamente o tipo de gente que existia naquela época. Então tem o menino mimado, a menina brutalhona, a menina patricinha, o garoto drogado, o garoto besta, o estrangeiro, os pais que são super rígidos. E, enfim, é tudo um conjunto de coisas que acabam fazendo a série muito boa. E outra coisa que eu acho que é sensacional nela, duas coisas que são características que marcam e que, se fosse aqui no Brasil, ia estar todos politicamente corretos, mas como é nos Estados Unidos, eles são melhores do que a gente, era tudo permitido, né? O fato de que é muito politicamente incorreta a série. Então, por exemplo, a Jack, né, que é a personagem da Mila Kunis, vive ofendendo as pessoas, os estrangeiros, os pobres, e é muito engraçado, porque era uma mentalidade da época mesmo. E o curioso dessa primeira curiosidade que eu tô falando é que ela, na verdade, ela não é americana, né? Ela é estrangeira. E ela viveu fazendo o Fez. E o Fez que faz o personagem estrangeiro é americano. Então, é verdade. A Mila Kunis é ucraniana, não é isso? Exatamente, é. Puta, ela é ucraniana. E dá até pra perceber um pouquinho do sotaque dela. Porque quando ela começou a fazer a série, ela era menor de idade. Ela tinha 16 anos. Ela não falou pros produtores a idade dela, porque ela queria muito fazer a série. E aí ela começou a fazer... Às vezes até percebe um pequeno, um leve sotaque dela, né? E ela é ucraniana e ela... vive ofendendo o Fez, que é o estrangeiro. E, na verdade, o Wilmer Valderrama não é, ele é americano, né? E outra curiosidade, assim, que não é bem curiosidade, véio, mas é uma coisa que é recorrente na série e que é a marca da série, é a roda em que eles, teoricamente, usam substâncias ilícitas, mas que nunca mostra eles usando nada. Tipo, mostra eles num círculo e a câmera no centro do círculo que roda por eles falando absurdos, bobagens... mil, assim, e é tudo muito sugerido, né, é só na sugestão mesmo, e a marca da série, acho que, meu, pense em The Seventh Show, você lembra das cenas do círculo, e tem uma muito boa que eles fazem até uma coreografia e tal, depois se o Max quiser eu passo o link pra ele. Enfim, tem várias cenas muito boas, várias falas, várias referências a Star Wars, sempre tem uma banda de rock, Led Zeppelin, Black Sabbath, sendo citada. Então, pra mim, é uma coisa muito próxima, apesar de eu não ter vivido na década de 70. Meus pais sempre contam essas coisas, então, tipo, é uma coisa que pra mim ficou muito próxima, porque eu curto muito dessas coisas. E, enfim, eu super recomendo pra quem gosta. É muito, muito engraçado. É muito engraçada mesmo. É mais engraçada do que How I Met Your Mother. É muito engraçado. Vai. Minha última recomendação nesse bloco é a série Game of Thrones, passa na HBO, ou seja, espere muito sexo, muita violência, muito sangue. Ela é baseada na série de livros de um tal de George R.R. Martin, é um cara que escreve muitíssimo bem, e com isso ele lança um livro a cada década. Não, é uma simples brincadeira, mas ele tá demorando muito. Tanto que ele já entregou um roteiro com o que acontece para cada personagem para os produtores, caso ele morra antes de lançar o último livro. A série é uma ficção. Ficção não, é uma fantasia. Acontece no universo onde existe magia, dragões, etc, etc e tal. Os dragões estão extintos no momento do começo da série, mas todo mundo fala muito, na época dos dragões, quando os dragões existiam. E é muito, mas muito, muito legal. É uma série que o pessoal pode achar um pouquinho parado no início, mas é de boa, vale muito a pena. E o destaque dela é que o Peter Dinklage, que faz Tyrion Lannister, ele venceu o Emmy e o Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante. E o destaque, ele é um anão. Então foi a primeira vez na história da televisão que um anão conseguiu ganhar esses dois prêmios no mesmo ano. E ele é o melhor personagem da série, que ele é um cara muito irônico. A série tá rolando, ela tá no meio da segunda temporada, já foi renovada pra terceira. E é uma série que vale muito, mas muito a pena, tanto que outro símbolo clássico, como a Dé falou que no Seventh Show tem um círculo, que é meio que a marca da série, no caso do Game of Thrones, a abertura. Tanto que até o próprio Simpsons já fez uma versão da abertura no formato dele, né? Aquela, como é que é? Como é que é a expressão? The Couch Joke? Eles fizeram uma piadinha, né, do Couch Gag no programa. Eles fizeram como se fosse a abertura da série no estilo de Springfield. Que assim, é mais uma prova de quanto que a série ela marca. E até uma série pequena, são 10 episódios por temporada, uma hora cada episódio, mas passa voando. E uma outra coisa muito legal que eles fizeram pra combater pirataria é que a série ela passa ao vivo em todo mundo no mesmo horário e mesmo dia. Ah, é? Aham. Uhum. E que horas que passa aqui no Brasil? No Brasil passa todo domingo às 10 da noite. Ah, é? E que horas passa lá nos Estados Unidos? Domingo 10 da noite. Ah, ué, mas é o horário de onde? Ah, não sei, mas tipo, a transmissão é simultânea, tanto que, assim, é uma das pouquíssimas séries que eu não abaixo, eu ligo a televisão e não assisto. Porque eu ligo na HBO e passo uma hora da série, já legendado, tudo bonitinho, e eu assisto na TV. Assim, de vez em quando eu baixo porque eu quero rever uma cena, quero prestar atenção num detalhe, quero ver se o cara falou algo exatamente de tal maneira. Que nerd. Tá, agora enquanto o José voltou, Dé, fala dos Vingadores, vai. Então tá, vou falar um pouquinho dos Vingadores. Eu fazia anos que eu não ia ao cinema, mas aí saiu os Vingadores e aí, né, gente, fazer o quê, né? Aí eu fui ver. E eu amei o filme, eu já sabia que eu ia gostar, né, mas porque eu adoro filme de super-herói, eu adoro quadrinho de super-herói, então... Sei lá, tipo, eu tinha certeza que eu ia gostar muito, porque tinha vários atores que eu gosto, então, enfim. E é muito bom o filme, eu não vou estragar porque o Max não viu ainda, né, então não vou dar spoiler. Mas ele é na medida certa para um filme de super-herói. Ele tem ação do começo ao fim, assim, sem parar mesmo, ação o tempo todo. A história é muito concisa, muito boa, tem espaço para todo mundo, para todos os personagens, todos eles são importantes pro filme. Então, todo mundo aparece na mesma quantia, o que é difícil, porque eles são grandes atores, né? Que poderiam ter o ego mega inflado, mas não, eles controlaram muito bem isso. E tem bastante humor, o que, pra mim, assim, é essencial, assim, nesse tipo de filme, né? Sei lá, eles souberam medir na hora certa de colocar uma piada, o tipo de piada que todo mundo entender, que ficou engraçado. E fora isso, são atores muito bons. E o Chris Evans, nossa, eu adoro o Capitão América, ele é sensacional. Pensei que você ia falar do Tony Stark. O Thor é muito... Não, também, o Tony Stark é ótimo, ele é super engraçado. O Thor tem aquela voz maravilhosa. E o Hulk, né, que é o Mark Ruffalo, ficou muito bom, apesar dos dois últimos filmes, né, foram feitos dois filmes do Hulk, né. E não foram bons os filmes, eram terríveis, mas o Mark Ruffalo foi muito bem como Hulk, ele tá super engraçado. E eles fizeram um Hulk digitalmente muito bom, assim, que é parecidinho com ele, sabe? Não ficou borrachento, não ficou a transformação... É, porque o outro ficou borrachento, né? A transformação foi perfeita, assim, o efeito especial muito bom. E, enfim, eu super recomendo pra quem gosta de super-heróis, pra quem gosta disso, né? Se você é super cult, não vai ver, porque você não vai gostar. E tem, os atores são bons, a história é muito boa, é tudo na medida certa. E eu comprei o álbum de figurinhas, então se alguém também tiver e quiser trocar, tamo aí, tá? E, bem, a Dé comentou muito sobre os atores, como eles são bonitos, como eles são simpáticos. Eles são lindos e simpáticos, eles são lindos e simpáticos. E, mas pros meninos tem a Scarlett Johansson, que vale tudo isso e um pouco mais. Eu não acho ela muito simpática, mas enfim, ela é bonita. Inveja! Não, ela é bonita, eu tô falando, mano. Dé, então, musiquinha? Então, já que nós estamos falando de Avengers, eu vou indicar aí uma das músicas que eu vou falar depois, mais pra frente, que é a Live to Rise, que é a música que termina o filme, que é do Soundgarden. O Soundgarden voltou e vai lançar um CD novo, esperamos ainda esse ano. E o primeiro single é dessa música, assista um clipe, se o Max quiser também eu dou o link do clipe, que tem umas cenas do filme. E assim vocês já vão tendo um pequeno gostinho das duas coisas, né? Tanto da banda de volta quanto da história aí. I feel